ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Musicalidade, diariamente às 21h. Cultura AM de São Paulo, 1200 kHz. Música brasileira. Oito horas e um minuto. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Foram bem de final de semana. Estamos de volta com a edição do nosso Gramofone pela nossa Cultura AM. Já estava com saudade de ouvir esta boa música, de sentir aí o seu calor humano do outro lado do aparelho. Estamos iniciando a nossa edição de mais uma semana. Já estamos no mês de junho, né? O tempo voa. Hoje, dia 4 de junho, estamos então iniciando a nossa edição do Gramofone com a boa música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50 e também os fabulosos pedidos musicais dos nossos amigos e colaboradores que gentilmente nos ligam através do telefone 2182-3081, fazem os seus pedidos musicais, dando um brilho muito especial no nosso programa e aumentando a nossa responsabilidade aqui para a segunda parte na programação, porque ó, é que eu não falo todo dia, mas a gente fica muito feliz com os tipos de pedido e de onde os pedidos vêm chegando também, das pessoas participando. Se você ainda não participou, eu vou ficar repetindo o telefone, embora você já tenha anotado, tenha decorado, mas o que eu, no fundo mesmo, que eu quero é que você também participe. Arruma um tempinho para ligar para a gente de segunda a sexta-feira, no horário das 9h, dá uma ligadinha rapidinho, só falar o seu nome, seu sobrenome, nome do seu bairro, nome da sua cidade, o nome do seu estado, pedir uma das suas músicas favoritas, ó, tão rápido quanto isso. Aqui, você vai perder um tempinho assim, pequenininho, vai dar uma alegria enorme participando do nosso programa. Vamos iniciar o nosso gramofone então. A gente começa o gramofone de hoje com o pedido do Hector Monet. O Hector Monet mora no bairro do Butantã e quer ouvir na voz de Carlos Galhardo, Pecado Original. Aliás, esse primeiro bloco é só com pedidos para o Carlos Galhardo. O segundo pedido é do Zirbo Prato e Alberto Peron. O Zirbo Prato e Alberto Peron também moram no bairro do Butantã. E eles pediram com o Carlos Galhardo se ela perguntar. E para a Miriam Gonçalves, que mora na cidade de Caieiras. A Miriam pediu com o Carlos Galhardo, Ricardo, o Felizardo. Estamos iniciando o nosso gramofone pela Cultura M. Tens um sorriso que mata ferir. É preciso a própria mágoa disfarçar assim, dissimulando a dor, a sombra de um sorriso. Coração talvez não tenha aquela por quem dei. Que sonhei, estrela solitária, e no céu do meu amor, eternamente desde que brilhou, nunca se apagou. Esperança de revela ainda, amargura de poder somente suplicar por ela assim alucinadamente. Paixão que é perdição, o amor que é sempre dor, feliz porque não diz as lágrimas que sempre, sempre esconderei, sorrindo, desfolhando apenas mal me queres, pois ferir o coração é próprio das mulheres, e sofrer mesmo assim. Aquela por quem dei tudo que sofri e que sonhei, estrela solitária que no céu do meu amor eternamente desde que brilhou nunca se apagou. Iniciando a nossa gramofone, nós ouvimos pedido da Miriam Gonçalves, da cidade de Caieiras. Carlos Galhardo cantou de Roberto Martins e Roberto Riberti. Ricardo Felizardo. Agora eu até fiquei Roberto Riberti, é isso mesmo. É isso mesmo que tá aqui. Agora fiquei em dúvida aqui. Não seria Roberto Roberti, né? Riberti, não, tá certo. Bom, vamos prosseguindo. Esse foi o pedido da Miriam Gonçalves, da cidade de Gaeiro, caramba. E depois, antes, nós ouvimos o pedido do Zirbo Prato e Alberto Peron, ambos moram no bairro do Butantã. Eles pediram com o Carlos Galhardo de Leimando Reis e Jair Amorim, se ela perguntar. E para o Hector Monet, do bairro do Butantã, Carlos Galhardo, cantor de Roberto Martins e Ali Monteiro, Pecado Original. Às vezes a gente tem dúvida, é legal. E como eu sempre digo aqui, a gente não mente não, a gente fala as coisas que sente e vai pro ar porque é verdade. Tudo que a gente faz aqui é verdade, de sentimento e de tudo. Vamos prosseguir então com o nosso programa? Às vezes eu tenho dúvida, não falo no ar, para que esconder isso aí, né? Então, a gente vai ouvir o pedido do Ismael Moura, que mora na Vila Guilherme, e pediu com quatro ases e um coringa boneca de pano. Depois tem o pedido do Mansur Abdul Mansur, do bairro do Butantã, que quer ouvir com o Mário Reis, Filosofia, e para Hilda Figueiredo, da cidade de Jundiaí, Francisco Alves vai cantar Esmagando Rosas. Vamos ouvir então? Vamos lá. Falando sempre mal do meu nome, deixando

saudade existe em nós, melodia triste de um samba dança, desses que nascem noites de lua, no silêncio vago da rua, como um sussurro de oração. Nós ouvimos o pedido da Hilda Figueiredo, que mora na cidade de Jundiaí. Francisco Alves cantou de Alcir Pires Vermelho e Davi Nasser, Esmagando Rosas, para o Mansur Abdul Mansur, do bairro do Butantã. Mário Reis cantou de Noel Rosa, Filosofia. E para o Ismael Moura, da Vila Guilherme, Quatro Ases de um Coringa, cantaram de Assis Valente, Boneca de Pano. Gramofone pela Cultura AM. 8:23, daqui a pouquinho eu vou repetir o número do telefone, lembrando sempre que é um número só, mas com várias linhas. Quando você ligar para cá, dificilmente vai encontrar o telefone ocupado, porque assim, quando uma linha está ocupada, a ligação, quando vem, ela automaticamente passa para outra linha que está livre. Se 10 pessoas ligarem no mesmo momento, todas as pessoas serão atendidas justamente por causa disso. Uma linha atendida, a ligação que vem a seguir passa para a linha outra que está livre, a outra ligação que vem a seguir passa para outra linha que está livre, e a gente tem muitas linhas aqui, viu? Muitas, pense em muitas linhas, muitas. Então, daqui a pouquinho eu passo o telefone com calma, um número só, que é justamente para facilitar guardar, em vez de ficar, a gente ficar dando 2, 3 números de telefone, e aí um número só, a pessoa liga o telefone da ocupada e tal, você já faz um grande favor participando, né? Atendendo o nosso pedido, hein? A gente vai deixar uma linha ocupada para você. Não, a cultura não, né? Pensou uma coisa bem diferente aí, uma coisa para que facilitasse a sua vida e que você também nos desse essa alegria, tá bom? Então daqui a pouquinho o telefone. Agora a gente vai ouvir o pedido de Jacir Camargo, do bairro do Jaçanã, que pediu com Orlando Silva, Lábios que eu beijei. Depois tem o pedido do Oswaldo Pisani, que mora na cidade de São Bernardo do Campo, e pediu com Francisco Alves, Cadeira Vazia. Lábios que eu beijei, apaguei numa noite de luar assim. O mar na solidão bramia e o vento a soluçar pedia que fosse sincera para mim. Nada tu ouviste e logo parti para os braços de outro amor. Eu fiquei chorando, minha mágoa cantando, sou a estátua perenal da dor. Passo os dias soluçando com meu fim, carpindo a minha dor sozinho, sem esperança de vê-la jamais. Deus tem compaixão deste infeliz, por que sofrer assim? Compadecei-vos de meus olhos. Tua imagem permanece maculada em minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mãos que eu apaguei, volta, dai-lhe vivo a minha imagem permanece imaculada em minha retina cansada de chorar por teu amor. Lábios que beijei, mas eu apaguei. Volta, dai-me vivo a minha. De viver na rua, que teus sonhos chegaram ao fim. Eu sofri demais quando partiste, passei tantas horas tristes, e nem devo lembrar este dia. Mas de uma coisa podes ter certeza, que o teu lugar aqui na minha mesa, tua cadeira ainda está vazia. Tu és a filha pródiga que volta procurando em minha porta o que o mundo não te deu. E faz de conta que sou teu paizinho, que tanto tempo aqui fiquei sozinho a esperar por um carinho teu. Muito diferente, vou te falar de todo o coração. Não te darei carinho nem afeto, mas pra te abrigar podes ocupar meu teto, pra te alimentar podes comer meu pão. Ocupar meu teto, pra te alimentar, podes comer meu pão. Aí foi o pedido do Oswaldo Pisani, da cidade de São Bernardo do Campo. Francisco Alves cantou de Lupicínio Rodrigues, Cadeira Vazia. E para o Jacir Camargo, do bairro do Jaçanã, Orlando Silva cantou de Jota Cascata e Leonel Azevedo, Lábios que Beijei. 8 horas e 31 minutos. A gente vai ouvir agora o pedido do Antônio, que mora em Savoy City. Ele pediu com o Vicente Celestino, Porta Aberta. Depois, a gente tem o pedido do Miguel Lopes de Souza, que mora no Jardim Lusitano, e pediu, na voz de Orlando Silva, Caprichos do Destino. Vamos ouvir. Vem, Deus,

aí foi o pedido do Miguel Lopes de Souza, do Jardim Lusitano, Rolando Silva, cantor de Pedro Caetano e Cláudio Norcruz, Caprichos do Destino. E para o Antônio, que mora em Savoy City, Vicente Celestino cantou dele, Porta Aberta. Bom, a gente está encerrando aqui a parte dos pedidos musicais. Eu quero mandar um grande abraço a você que está nos ouvindo, a você que participou do programa de hoje, a você que está aguardando a participação, vocês que já participaram do programa também, e você que ainda não participou, participe também como os nossos amigos, alguns já participaram mais de uma vez, participe, é legal a gente poder falar o seu nome aqui, falar o nome do seu bairro, falar o nome da sua cidade, falar o nome do seu estado, tocar uma das suas músicas preferidas, ó, aí é rapidinho, é só você ligar de segunda a sexta, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde, aí você liga, fala seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade ou o nome do seu estado e pede a música. Só isso. As músicas para o gramofone são as músicas dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. A gente vai ficar muito feliz com a sua participação, tá bom? 21-8230-81. 21-8230-81. Antes da gente encerrar o programa, eu repito o telefone e vou ficar, como sempre, na expectativa, aguardando a sua ligação e poder falar aqui no nosso programa o seu nome, tá bom? Mais uma vez, um grande abraço a todos os participantes. Eu vou estar sempre agradecido a você que está nos ouvindo, né? Vamos prosseguir com o programa? Vamos lá. 8h39, Isaurinha Garcia e conjunto de Benedito Lacerda. Gramofone pela Cultura AM. Eu estava zangada e muito chorei. Passei a noite inteira acordada e a minha bronquite assim comecei. Você não se dá o respeito assim desse jeito, isso acaba mal. Você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval. Já baixou a cabeça, deu uma desculpa e eu protestei. Batendo tamborim, vai, teleco, tec, teleco, tec, cantando pra São Paulo, dizendo foi pra mim. Teleco, tec, tec, tec, tec, tec, eu estava zangada e muito chorei. Passei a noite inteira acordada e a minha bronquite assim comecei. Batendo tamborim, teleco, teleco, teleco, cantando pra São Onde, dizendo foi pra mim. Teleco, teleco, teleco, teleco, teleco, eu estava zangada e muito chorei. Passei a noite inteira acordada e a minha bronquite assim comecei. Você não se dá o respeito assim desse jeito, isso acaba mal. Você é um homem casado, não tem o direito de fazer carnaval. Ele chegou de madrugada, batendo tamborim, vai. Teleco, teco, teleco, teco, cantando pra saúde, dizendo foi pra mim. Teleco, teco, teco, teco, teco, teco, eu estava zangada e muito chorei. Passei a noite inteira acordada e a minha bronquite assim comecei. Me distrai, eu sei

jogue a saudade nos copos de um bar. Creia, toda quimera que espuma, uma brancura da espuma que se desmancha na areia. Quando eu deixar de cantar, quando eu nunca mais gravar meus sambas, minhas canções, quando calar na garganta esta voz que hoje canta para os vossos corações, quando meu canto esqueci pássaro ferido que já não pode voar, tu só tu meu violão, amigo na solidão, saberás me suportar. Iremos lembrar juntinhos eu e tu ambos velhos nossos fracassos de amor. No soto madeira fria sentirás toda a agonia do silêncio do cantor. No soto madeira fria sentirás toda a agonia do silêncio do do silêncio do canto. Santo madeira fria, sentirás toda a agonia do silêncio do canto. A noite estava assim, em luarada, a voz já bem cansada, eu ouvi o trovador nos versos que vibrava de harmonia. Ele em lágrimas dizia da saudade. Amor desesperado e tão cedo desistir. E desses gritos de tormento eu guardei no pensamento uma estrofe que era assim: luzir glorificando. Sem grata volte ainda, escutando a minha voz. A estrofe derradeira, merencóia, revelava toda história de um amor que se perdeu. E a lua que rondava na solidária com a tristeza, entre as nuvens escondeu. Cantor que assim falas à lua, minha história igual à tua, meu amor também fugiu. Rolando Silva cantou de Cândido das Neves, Última Estrofe, e Silvio Caldas, de Gilberto de Carvalho e Davi Nasser, O Silêncio do Cantor. Iniciando este bloco, Linda Batista cantou de Ari Barroso, Risque. Agora, Lupicínio Rodrigues. Agora chora, dona, não sabe quem jogar de fora. Mandado seu amor embora, agora chora, agora chora. Madrona, felicidade já estende nas suas mãos. A tua infidelidade pela janela tirou. Há muito coração bom que às vezes precisa é prato. O meu alguém teve pena e muito coração bom que às vezes precisa é prato. O meu alguém teve feliz a cor. Bye.